É toda hora em firma. Ideia conquistar, ideia verbal. É de quebrar. Vem pra mim função, posse com meu lucro. Dinheiro na mão, custo em absurdo. Vive intensamente, nos corre, nos doze. As numeradas atrás, e a tiça de monte. Só cifrão. Da cura. No 12 eu tô lucrando, as patas aglomerando. Os pipetes da quebrada fica tudo castelando. As carretas rebaixadas de rolê pelas 40 pra buscar aquela velha mercadoria. Só cifrão, dinheiro na mão, querendo novidade. Na linha do tempo não tem privacidade. Ativo o wi-fi, os moleque tudo online. O meu gatilho é leve, tem bala pros covardes. Vida louca de ladrão, não tem vez pra vacilão. A bala pros capas sempre cai no chão. No 12 tem meu corre, vida de vagabundo. Sucesso pro que é nosso, porra, quero mais. Vem pra mim função, posse pro meu lucro. Dinheiro na mão, custo em absurdo. Vive intensamente, nos corre, nos 12. As numeradas atrás, e a tiça de monte. Só cifrão. Deixe você, não sei se é ambição. Se a rua que ensina, pivete de 14, integrante de quadrilha. No 12 atividade, assim os corre prossegue. 1, 2, 3, artigo 1, 5, 7. No 12 os pivete aqui na quina tá lucrando. Os comédia cresce o olho e as novinhas só telando. Vivendo intensamente no corre do cifrão. A marafa que contamina, vê a rubio no ladrão. No 12 no fluxo da matina é suave. Viradão com as dona, mais tarde rede faz. O 12 patrocina o que bandido quer. Beer night, whisky, bright, as dona banda pro rolê. Tipo, anda paloso, curte lombra na vibe. Whisky balantário faz parte lombra da light. Ha, eu tô no 12, compadre, me dá licença. Setor 7 é barra 8 e as banda fica fodida. É 33, 12, pesado é mato. A rua me ensinou assim, os capa cai no aço. Os capa vai cair mesmo, eu tô no 12, parceiro. Aqui é Duque, do ideia ligeiro, daquele jeito. Vem pra mim função, posse pro meu lucro. Dinheiro na mão, posto em absurdo. Vive intensamente, nos corre, nos 12. As numeradas atrás, e a tiça de monte. Só cifrão, deixe você, não sei se é ambição.